Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos críticos de coisa nenhuma, quem fala é Matheus Desses. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. Hoje a gente tá aqui pra apresentar pra vocês um programa novo, que na verdade vai ser um cast mais curtinho, que a gente vai dar dicas do que a gente vem consumindo, né? Assim, durante a semana, nos últimos tempos. Pra dar dica de livro, filme, série, que vocês podem... jogos que vocês podem consumir aí. Uma dica rápida e dinâmica. No espírito aí do bom e velho SBcast, que era o podcast mais urbano do Planalto Central. E que assim, dependendo também do que a gente falar aqui, né? Serve pra vocês também já acompanharem lá no blog as publicações que a gente faz, já que parte do que a gente vai comentar é conteúdo que a gente consome e depois passa pro site, né? Exatamente. É como se fosse um resumo dos melhores da semana, talvez os melhores do mês, sim, do que a gente tá vendo aí, vendo, lendo, jogando e quer passar pra vocês através do podcast, que é uma forma mais rápida, né? Mais rápida e mais interativa, assim. Exatamente. Então, vamos começar? Então, essa semana eu trago pra vocês um filme que simplesmente tá estourando, que é o Divertidamente, da Disney. Cara, fazia tempo que a Pixar não fazia uma coisa tão incrível e tão genial. Então, assim, se você não viu ainda, corre lá pra ver que esse é um dos melhores filmes da Disney. Inclusive, tá na minha lista de um dos melhores filmes da vida, assim, sabe? Não é o melhor que eu assisti, mas... nossa. É realmente um filme incrível. Pra você que não viu nada, não sabe sobre o filme, ele traz sentimentos, que é a raiva, o medo, o nojinho, a tristeza e a alegria. E eles personificam, o filme personifica esses sentimentos. Então, assim, é como se esses cinco sentimentos fossem cinco personagens que moram na sua cabeça e controlam a sua vida. Então, o filme é simplesmente genial. Ele é recheado de conceitos psicológicos. Os estudos que os caras tiveram pra fazer foi gigante, assim. Então, cada parte da sua cabeça tem uma explicação. Eles explicam de onde vem os sonhos, pra onde vão as memórias de longo prazo. É, eles fazem uma brincadeira com déjà vu, com a linha de pensamento. Eles falam que é déjà vu, aí eles falam que é déjà vu, aí eles falam que é déjà vu, né? É, exatamente. Assim? E assim... isso é alguma piada no filme? É uma delas. É, porque assim, como eu não achei, né, isso só saiu... pra mim só soou estranho o Matheus repetindo. Mas é quase mas isso. Mas ok. Mesmo. Então o filme, ele te faz rir, ele te faz chorar, ele te faz pensar na vida, e depois ele te faz rir de novo. E tem os extras do filme também que... por favor, não saia do cinema antes de ver os extras, a cena pós-crédito lá. Que, inclusive, a cena passa junto com os créditos, na verdade, né? Que são muito engraçadas. Então, assim, eu acho que a Pixar acertou. Foi ser bem certeira mesmo. E é um filme que vale pra criança e pra adulto. Mas eu acho, lá no fundo, que os adultos vão se divertir mais com as crianças, na real. É, totalmente. Até porque, na primeira vez que eu assisti até com o Thiago, tinha uma menina falando que esse era o pior filme da vida dela e que todo mundo só chorava no filme. E aí ela tava falando pra mãe dela, mãe, isso não é filme de criança, por que que você me trouxe aqui? Quando a gente foi, a gente viu criança rindo muito da sala. Eles gostaram bastante também. Eu acho que depende muito da pessoa. Então, exatamente. Então, assim, se você não precisa ter a desculpa de levar a criança pra assistir, tá? Se você é um adulto que acha que não gosta de animação, que a animação não merece seu tempo, vai pro cinema porque esse merece. Esse e tantos outros da Pixar, né? Mas esse se destaca, é muito legal. Inclusive, a gente já fez um texto sobre ele e vai estar aí o link no post. Eu ia perguntar, assim, o que você acharia se a Pixar prometesse uma continuação pro filme? Cara, você acha que seria? Eu tava até pensando nisso essa semana, que eu assisti o filme pela segunda vez, né? Então eu tava pensando nisso, assim, o filme cabe uma continuação tranquilamente, porque o próprio filme brinca com isso, assim. Ele vai pra cabeça da Riley, né? Que é uma garotinha de 12 anos. E o filme acontece basicamente ali, mostra algumas outras mentes, mas a mente dela é a principal. Então eu acho assim, que caberia uma continuação ou ela mais velha, ou com outra pessoa, ou talvez com um menino, sabe? Porque, assim, tem uma parte muito engraçada, que é uma parte que a mãe conversa com o pai. Então, assim, mostra um pouco da cabeça da mãe, um pouco da cabeça do pai. Então você vê que, tipo, a mente do homem e da mulher funciona diferente, entendeu? E é legal você acompanhar o crescimento da Riley, mas, por exemplo, se tivesse um Divertidamente 2 acompanhando o crescimento de um menino, talvez poderia ser muito legal também, sabe? Eu assistiria. Cara, se eles lançassem 7 filmes do Divertidamente, eu assistiria todos. Assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo as pessoas falando também, parece que ele explora bastante emoções, né? Isso. Daí que... dá a entender que eles, nesse filme, eles pegam muito assim, numa época da vida da menina, né? Uhum. E exploram isso com as emoções dela. Tipo assim, uma continuação poderia ser com ela também, né? Explorando uma outra parte da vida dela, tipo adolescência, então ela adulta, não sei. É, eu assim, acho que seria mais legal mostrar a mente de uma outra pessoa, porque a conclusão do dela é muito bacana, entendeu? Então, uhum. Assim, eu não sei se um segundo filme com ela seria tão legal quanto o primeiro foi. Apesar de que eu, como eu disse, eu assistiria. É, a Pixar, ela geralmente faz, né, continuação. Tem muito... A maioria dos filmes deles tem continuação. Uhum, porque a jornada dela, da cabeça e da mente dela, é muito genial, sabe? E é muito fechadinha, assim. Então... Eu, de qualquer forma, eu acho que uma continuação seria bacana. Não ia tirar o brilho do primeiro filme. Eu fico muito confuso, porque Pixar sempre me remete a Toy Story, né? E eu fico tentando encaixar meio que a trama do Toy Story com essa pegada aí de emoções. Eu fico meio estranho, saca? Eu não consigo imaginar assim, saca? Eu não sei vocês, antes de assistirem o filme, se vocês tentaram imaginar como é ou seria a história, já que é uma pegada de emoção. Agora é até difícil pra vocês falarem. Não, eu até entendo o que você tá falando. É muito isso mesmo, é muito difícil imaginar tipo, o que que vai acontecer, sabe? Tá, você tem a premissa dos emoções controlando a sua cabeça, mas o que que acontece? Então, assim, no filme, até essa parte é até parecida com Toy Story. Você tem a alegria e a tristeza. É porque isso... as personagens principais são tipo, as emoções, né? Tipo, exatamente. A Riley é só o cenário, assim. É que nem o Matheus falou, a alegria e a tristeza é como se fosse o Woody e o Buzz, sabe? Tipo, os dois meio que tem uma jornada juntos e os dois descobrem que um precisa do outro, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Então a jornada é parecida com a de Toy Story. Então, o filme é basicamente... Ah, isso já me motiva muito, viu? Pois é. O filme. Pô, que bom. Tomara que motive mais gente. Porque ele é muito bom. Não deixem de assistir. Ah, porque assim, quando você para pra pensar, um filme sobre emoções... É tão diferente que você fica, assim, com um pouco de receio. Uhum. Você não consegue imaginar como seria um filme permeado em emoção e tal. Mas essa analogia com Toy Story que você fez, ela cabe muito nesse filme, entendeu? É muito isso mesmo que a gente assiste. E ele vai acompanhando a escalada da Pixar, né? Tipo, se brinquedos tivessem sentimentos. Ah, esse carro tivessem sentimentos. se ratos tivessem sentimentos. Ah, se sentimentos tivessem sentimentos. Exatamente. Então fala aí agora, Thiago. Eu vou falar sobre o jogo novo do Batman, que saiu esse mês. O Arkham Knight. Início desse mês de maio, Arkham Knight, isso. O jogo, ele prometeu que ia encerrar a trilogia Arkham. Quem jogou os jogos anteriores vai se sentir bem familiarizado com ele. Ele é tão, assim, parecido com os anteriores que ele não chega incluindo um tutorial, tanto de combate quanto de movimentação. Eu não cheguei a concluir o jogo, eu ainda tô jogando ele pra depois fazer o review e postar no blog. Mas do pouco que eu já joguei, eu tô achando a história dele bem interessante. A história principal, ela se passa em Gotham. Não tem aquela coisa dos dois anteriores de querer envolver Arkham como uma raiz da história, né? Tipo, o primeiro jogo ele foi dentro do próprio hospício. O segundo, eles fizeram aquela coisa de transformar Arkham em uma pseudo-cidade, que eu achei meio estranho. Pegar um pedaço de Gotham, né, e transformar em se Arkham. Separar, ficou meio bizarro, né? Aí já esse terceiro não, ele se passa em Gotham e o jogo, ele dá um motivo desse nome existir, que eu achei bem interessante. Eu não vou falar porque eu considero um spoiler legal, assim, que acontece, a forma como conta, né? Mas é bem interessante. Thiago, deixa eu te perguntar, como é que ele tá em relação aos acontecimentos lá do Arkham City? Tipo, ele é quanto tempo depois e tal? Porque eu vi um trailer que já mostrava o Coringa... Você tá falando que ele é cremado e tal, né? Isso não é tão relevante pro jogo. Ele continua, assim, narrando a história, eu não sei dizer se é diretamente depois que encerra o Arkham City, né? Mas... Ah, não tem, tipo, assim, definido, não assim. Claro. É, não deixa muito claro. Mas ele considera tudo o que aconteceu, inclusive a morte do Coringa, né? É, se você não jogou no Arkham Knight, o Coringa morre, é isso aí. É, exatamente. Não, o jogo Arkham Knight, ele abre com esse pseudo-teaser do... Inclusive passou na E3 isso, né? Ah, isso passou na E3. É, é um spoiler, mas não é, né? Não, é meio... É meio bizarro isso. Caramba, tem um Batmóvel. Muita gente tem falado um pouco mal do jogo por conta do Batmóvel. Estão falando que ele foi incluído assim, de uma forma meio forçada, que o jogo te faz usar demais o Batmóvel, que não transformou o jogo em outra coisa. Deixou o jogo mais parecido com um jogo de carro do que um jogo do Batman, né? Só que eu discordo um pouco disso, porque o jogo ele não força a pessoa a usar o Batmóvel o tempo inteiro. Ele meio que acrescenta com uma mecânica nova, já que o jogo é de mundo aberto, o mapa é um pouco grande demais, eles incluíram o carro mais por questão de se mover de uma forma mais rápida dentro do mapa. Só que, assim, eles colocam outras missões, outras formas de resolver puzzle com o carro, e eu achei isso bem legal. O carro, ele tá bem legal, a forma como eles transformam em um tanque, só apertando o botão, achei genial. Que foda. E, assim, além disso, eles acrescentaram outras mecânicas no jogo que eu acho que elevou. Assim, a questão do combate, questão de mobilidade. O primeiro Batman, né, quando ele saiu, ele foi um marco, né, praticamente, na história dos videogames, porque ele revolucionou muita coisa. Depois dele, teve muito jogo que se inspirou no modo de combate. O Shadow of Mordor mesmo, que saiu recentemente, ele fez isso, né? Um combate um pouco parecido com Batman, se inspirando e tal. O Shadow of Mordor, esse... ele é uma grande mistura, né? Jogaram vários jogos no liquidificador, junto com o livro do Tolkien, e saiu. Isso. E mesmo o primeiro jogo revolucionando, né, dessa forma, eles conseguiram alterar algumas coisas, conseguiram adicionar coisas a mais nesse combate, que, assim, mostrou que é possível melhorar, saca? Por exemplo, eles adicionaram outros personagens, né, dentro da história, tipo o Robin, a Mulher-Gato, que já tinha no Arkham City, só que eles são jogáveis durante as lutas. Tipo, você tá lutando com o Batman contra os inimigos, e aí aparece lá um comando pra você fazer um ataque combinado. Daí, tipo, o Batman pega o cara, joga pro alto e vem a Mulher-Gato e faz uma escambalache lá. E aí você continua a lutar com a Mulher-Gato, sabe? Caralho, que louco isso. É bem interessante a forma como eles colocaram você jogar com dois personagens ao mesmo tempo e fazer tipo uns golpes sincronizados, e ficou bem, bem bonito até. Fora isso tudo, eu acho que a história do jogo é bem corajosa. Eles colocaram muitas referências a quadrinhos, tipo, tem referência do Piada Mortal, tem referência Dia das Bruxas, eu acho. Longo Dia das Bruxas? Isso, esse. E eles fizeram muita coisa corajosa, assim, que eu penso que deve ter executivo da DC, que deve ter jogado e pensado, meu Deus, como que a gente nunca pensou em fazer isso em um quadrinho? Porque essa foi uma ideia, assim, absurda, genial. E foda. O resto vai pra análise do site. Então vale os 200 pau. Vale. Pior que vale, cara. Massa. Foda, tô pra jogar. Então esse aí foi Batman Arkham Knight, né? Isso, agora vamos lá com a Carol. Eu vou falar sobre o livro Entre Mundos, que é uma parceria do Michael Reeves com o Neil Gaiman. E é um livro sensacional. Eu nunca tinha lido nada do gênero do Neil Gaiman. Eu só tinha lido coisa adulta ou infantil. Eu não sei, na verdade, se existe algum outro livro que ele tenha escrito que seja nessa vibe do Young Adults. Se alguém souber, pode comentar. Mas esse livro é maravilhoso. Quem gosta de Young Adults vai gostar muito, que é o meu caso. E quem não gosta também vai gostar, principalmente porque não é um livro que tem triângulo amoroso. E eu queria muito ler alguma coisa que não tivesse triângulo amoroso. E a história dele é bem bacana. É um garoto de 15 anos, ele costuma se perder. E aí um dia ele tá andando na cidade e ele se perde. Só que quando ele repara, ele tá em outra dimensão. E aí ele descobre que nessa outra dimensão ele não existe, ele fica meio tenso. E aí chega um cara e ajuda ele, o nome dele é Jay. E aí, no final das contas, esse rapazinho de 15 anos, o Joe, descobre que ele tem um dom de andar entre as dimensões, entre as realidades alternativas da Terra. Que foda. Caralho, e que doido. Todas as versões dele também têm esse dom. Então, ele descobre que existe um lugar chamado Entre Mundos, que é onde todos os Joes se encontram. E eles precisam treinar pra salvar o mundo, na verdade, todas as terras. Porque tem dois grupos brigando, que é o grupo da ciência e o grupo da magia. Pô, a crise das infinitas terras do New Gaiman, né? É isso, a proposta é essa. E aí o mundo tá dividido entre... O mundo, assim, as dimensões paralelas estão divididas entre ciência e magia. Na verdade, não é o multiverso. Multiverso seriam todas as realidades alternativas. São as realidades alternativas da Terra. É o altiverso. Olha aí. Uau, que complexo. Mas é um livro maravilhoso. Não é um livro muito complicado pra você ler. Dá pra ler tranquilo em um dia, dois dias. E... A sequência dele é uma trilogia. Obviamente, ele é uma trilogia. E a sequência tá sendo lançada agora, dia 9 de julho. Mas você... Assim, eu não conheço muito do Neil Gaiman como escritor de livros e tal. Ele já teve alguma outra trilogia, algum livro dessa forma, assim, em sequência? Acho que não. Ele tem o Filho de Anansi lá, que é spin-off do Deus Americanos, né? Mas de sequência acho que não. Tem coisa não, mas Coisas Frágeis é coletânea, né? É coletânea de contos, mas ainda assim é o mais perto de sequência que eu consegui pensar. Eu acho que ele não tem nada que seja assim, trilogia. Isso é mais ou menos uma coisa nova dele, né? Assim, pode ser ele experimentando uma coisa nova, um tipo novo de formato mesmo, né? Ah, sei lá, é de formato. Até porque é uma parceria dele com o Michael Reeves, que eu não sei também, ele eu não conheço, mas eu sei que ele tem uma proposta diferente. Ele tem livro de Star Wars, ele escreveu roteiro pra desenho, tem roteiro dele do My Little Pony, do He-Man, do Caverna do Dragão, então... É, mas as pessoas gostam disso, sabia? De sequência. Eu, por exemplo, acabei de ler um livro aqui que ele é único e eu tô agoniado, porque, tipo, eu queria ler mais naquele universo, saca? Então, assim, enquanto tá funcionando, enquanto tá vendendo, enquanto as pessoas gostam, eu não vejo mal. Eu acho que é uma coisa super positiva, na verdade. Sim, é muito positivo. Mas livro desse gênero, de young adults e tal, só vende se for trilogia. É muito difícil algum livro único ou mais de três vender. Não sabia que existia uma categoria pra livro... Esse tipo de livro infanto-juvenil, meio que... Aquele, sei que, lá. Tá, aquele que cagou pro nosso podcast Jogos Horários, né? Aquele que nem ouviu. Inclusive, incluindo na categoria Reis do Jabá, escutem aí o podcast sobre Jogos Horários, que a gente fala sobre o que é a literatura Young Adults, né? E aproveita que a trilogia não foi lançada ainda e já começa a ler aí. Como é o nome do livro, Carol? Entre Mundos. Exato. Tá em promoção na Amazon. Olha aí. Isso aí. Matheus? Agora sou eu. Cara, eu vou falar sobre Mad Men, que aqui no Brasil, brasileiro, ficou chamada como Mad Men Inventando Verdades. É uma série produzida pelo AMC, que é um canal que a gente já conhece aí por Breaking Bad e The Walking Dead. E, assim, a premissa básica da série é falar sobre pessoas que viviam na década de 60. E aí ela inclusive começa, a primeira frase dela, que eu não vou lembrar, porque eu não fiz meu dever de casa, ela já resume tudo, assim, toda a proposta da série, que é assim, na década de 60 de Nova York existia uma rua chamada Madison Avenue, ainda existe até hoje, na verdade, mas que essa rua era tomada por agências de publicidade. E esses caras, porque o nome da rua era Madison, eles se chamavam de Mad Men. E aí a série fala sobre esses Mad Men, né? Que são... são publicitários. Pode interromper, isso rolou de verdade? Essa rua e esse lance de... Sim. Mad Men, que foda. E aí, assim, fala sobre essa época de ouro, assim, sabe? De mudanças na publicidade e tal. E com foco numa agência, que é a agência Sterling Cooper, na qual o verdadeiro protagonista da série trabalha, que é o Don Draper. Don Draper é um cara, ele é o típico homem difícil, né? Dessa acho que ele é o fim dessa era de homens difíceis que a gente teve na televisão, que teve aí o House, teve o Walter White, tem o Don Draper. E assim, ele é um diretor de criação e ele é super foda, mas ele tem um passado sinistro, sabe? Ele esconde o passado dele por algum motivo e durante as 7 temporadas que a série tem, você vai entendendo como é que foi o passado dele, por que que ele esconde isso, por que que ele tem tanto medo do passado. E ao mesmo tempo a série vai... É muito foda, porque a série vai evoluindo todas as personagens que trabalham nessa agência. Então elas mudam de agência, elas voltam, e ao mesmo tempo ela vai acompanhando o contexto histórico. Então tem toda uma comoção quando o presidente é assassinado. Tem um episódio que é específico pro domingo em que eles estavam assistindo a chegada do homem na lua. Tem um episódio que eles estão fazendo uma campanha publicitária, fazendo uma sátira de Bebê de Rosemary, sabe? Então é um retrato foda, assim, da década de 60 até o começo da década de 70. Tem personagens muito bons, mesmo que você odeie publicidade, você acha que publicidade é o grande câncer do mundo, vale a pena, porque tem personagens muito bons, tem diálogos ótimos, e a publicidade, apesar de ter episódio que é muito forte dentro da agência, no contexto geral da série, ela é só um pano de fundo, assim, pra desenvolver a galera, e ter um lugar onde todos se reúnem pra ter momentos incríveis. Então, um seriado que vale ser assistido por publicitários e não publicitários. Cara, é uma série que deve ser assistida por publicitários e que vale a pena ser assistida por não publicitários, sabe? Ela tem 7 temporadas, mas a 7ª temporada dela acompanhou essa ondinha de dividir a última temporada. Então, ela tem 6 temporadas de 13 episódios e uma de 14. E aí a 7ª temporada, que é a de 14, ela foi dividida em duas partes, igual o final de Breaking Bad, e cada metade saiu num ano. Na Netflix tem até o fim da primeira metade da 7ª temporada. E o resto você assiste aí, né, pela internet. É, mas assim, dependendo do quanto você assistir, até você acabar de assistir a 7, já provavelmente a Netflix já disponibilizou o final, né? Sim, total. Porque a série já acabou, assim, né? A série acabou mais cedo nesse ano, acho que ela acabou um pouco antes. Acabou tipo em abril, por aí, não vou lembrar quando que acabou. Mas assim, cada temporada tem só 13 episódios, então um amigo de um amigo meu tava fazendo isso, então eu tô pegando ele por exemplo. Dá pra assistir assim, uma temporada em 2 dias, sabe? Você assiste 7 episódios em um, 7 episódios no outro. Uhum. O final da série aconteceu em dia 17 de maio, eu assisti ontem, né? Nessa madrugada de ontem pra hoje, na verdade. E até agora eu não sei o que pensar, só sentir. É isso aí. Muito bom. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas e espero que vocês sigam a maior parte delas aí. Porque a gente tá falando aqui de coração, de coisas que a gente viu, assistiu, leu, jogou e gostou. É isso aí. A gente não sabe ainda qual vai ser a periodicidade disso. A gente não sabe. Vai depender aí de vários fatores, como o feedback de vocês e a nossa boa vontade. E é isso, né? Alguém mais aí? Não se preocupem que o CCNcast não morreu. Em breve a gente vai voltar com mais um podcast. Esse é pra ser um podcast mais rapidinho, é pra ser um extra, mas a gente vai continuar com os casts normais, só que a gente tá tentando ajustar a regularidade deles. Então, quando você menos esperar aí, vai ter um podcast na sua cara e mais indicações. O pessoal podia dar umas ideias de nome pra esse podcast, né? É verdade, boa ideia. Botar umas ideias aí, porque esse ainda é um protótipo, né? É, exatamente. Eu ainda voto em, sei lá, IndieCast. Maravilhoso, CCN IndieCast, sabe? É isso aí. Nos salvem das ideias da Carolina e mandem ideias também, por favor. Valeu, galera. A gente se vê o mais breve possível. Achei. Falou. Falou. Tchau. Vai dar tchauzinho não, Carol? Eu não, não gosto das pessoas. Tá bom.